Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece todas as semanas e vai para o ar às sextas-feiras e domingos. Hoje vamos olhar para a liturgia do sétimo domingo do tempo comum, deste domingo 23 de fevereiro. Este é então um programa com transmissão nesta sexta-feira, dia 21 e também dia 23 de fevereiro. É o programa Palavras de Esperança, que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra, hoje com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques, mas dizer também que habitualmente contamos com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital e Arcipreste do Nordeste da Diocese de Coimbra. Sr. Padre Orlando Henriques, seja então bem-vindo à Rádio Boa Nova e ao nosso programa Palavras de Esperança. Muito obrigado, é uma alegria estar novamente com a Liliana e com os nossos ouvintes. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia do próximo, deste domingo, dia 23 de fevereiro, o sétimo domingo do tempo comum, ano A, como também faz questão de me explicar no início de cada um dos nossos programas, mas já vamos então olhar para a liturgia. No entanto, há alguns temas que têm marcado a atualidade, muito em particular o tema da eutanásia, que tem marcado os últimos dias. Muito se tem falado acerca desta temática. Como é que tem olhado para o debate em torno deste assunto? Com alguma preocupação por ver, de facto, muitas forças políticas que querem que vá para a frente esta iniciativa da eutanásia, mas, por outro lado, também vendo com esperança como muitas pessoas se manifestam contra. Isto divide opiniões, mas é bom ver como a própria Ordem dos Médicos reconhece o mal que é a eutanásia, a forma como mina a confiança, a relação de confiança entre o médico e o utente, porque o médico deixa de ser aquele que vem para me curar, pode muito bem ser aquele que vem para me matar. A preocupação pela rampa deslizante, porque muitos dos defensores da eutanásia dizem que não é matar toda a gente, que é só para certos casos específicos, doenças incuráveis e em que as pessoas estão num grande sofrimento e em que é irreversível, e com toda a autorização e com toda a consciência do próprio. No entanto, sabemos como em muitos países isto se foi entrando, se foi deslizando por esta rampa abaixo, em que a certa altura já não é preciso o consentimento do doente, a certa altura já não é precisa a palavra de aprovação de especialistas, e em que de facto se facilita muito e em que se mata com muita facilidade. A iniciativa de pedir um referendo sobre este tema, na verdade, a vida é qualquer coisa que por princípio não deveria ser referendável, embora neste caso seja a forma de combate que a própria Conferência Episcopal Portuguesa encontrou para que isto não fosse assim decidido apenas pelo Parlamento, mas que pudesse haver de facto a expressão do povo e, no fundo, nós como cristãos, no fundo, podermos ir à luta defendendo a vida. Também queria dizer que às vezes há um mal entendido muito grande, mesmo de parte de pessoas que dizem: ah, eu sou católico, mas defendo a eutanásia porque há lá pessoas que estão a sofrer e aquilo já não é viver, já não é nada. Eu queria dizer que, de facto, o sermos contra a eutanásia também não é querermos ver as pessoas a sofrer a todo custo. De facto, existe aquilo que é a distanásia, que a Igreja também não aprova, que é quando a vida da pessoa se prolonga, é prolongada de uma forma que não é de facto aquilo que que está de acordo com a própria deontologia médica. Quer dizer, quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está em sofrimento, há certos medicamentos que, tirando a dor e dando uma melhor qualidade de vida ao doente, no entanto, sabemos que esses medicamentos encurtam um pouco a vida do doente. É aquilo que nós dizemos morrer da cura, digamos assim. Há certos medicamentos que, portanto, ao ser administrados, claro, é para dar uma melhor qualidade de vida ao doente, embora sabendo que isso vai prejudicar um pouco também a duração da vida. Claro que isso sim está de acordo e, portanto, o que queremos não é o sofrimento das pessoas a todo o custo, mas também não queremos que se vamos agora dispor da vida como se fôssemos donos da vida. A vida é um dom de Deus e, de facto, nenhum de nós tem o direito de tirar a vida, nem nós próprios, nem outros, nem a nosso pedido, nem sem ser a nosso pedido. É muito interessante como católicos e não católicos, médicos e sem ser médicos, se têm expressado, de facto, neste repúdio à eutanásia. Sim, têm sido muitas as expressões, as opiniões acerca desta temática. Tem sido, se podemos dizer assim, até um tema fraturante na nossa sociedade, este da eutanásia. Vamos ver como vai ser então este final acerca deste assunto. Mas nós não podemos ter dúvidas, como católicos, não podemos ter dúvidas em relação a estes temas. Quando o próprio Partido Comunista não tem dúvidas sobre isto, defendendo uma ideologia que é materialista, que não tem no horizonte nada de transcendente, quando aqueles que não têm um horizonte transcendente reconhecem o valor que a vida tem, nós, católicos, muito mais obrigação temos de reconhecer esse valor. Portanto, entre os católicos não deve haver qualquer dúvida. Não deveria haver. Sr. Padre Orlando Henriques, portanto, também dizer que nesta semana celebrou-se São Teutónio nas dioceses de Coimbra e de Viseu. Sim, sobretudo com especial solenidade na diocese de Coimbra e na diocese de Viseu. São Teutónio, que na verdade se celebra, portanto, como memória em todo o país, todos os anos, no dia 18 de fevereiro, portanto, na passada terça-feira, em Coimbra e principalmente em Viseu, esta celebração adquire um significado especial. São Teutónio é o primeiro santo português, é contemporâneo de Dom Afonso Henriques, é mesmo desse tempo em que nasceu a nossa nacionalidade e por isso, embora tenha havido outros santos em território português antes da fundação de Portugal, do tempo em que Portugal foi fundado, este é de facto o primeiro, portanto isso faz dele o primeiro santo português. É padroeiro secundário da Diocese de Coimbra, porque a sua vida e a sua ação teve como cenário principal Coimbra, onde foi um dos fundadores do Mosteiro de Santa Cruz e o seu primeiro prior, e portanto sabemos que o padroeiro principal da diocese é Santo Agostinho, e entre os padroeiros secundários temos a Rainha Santa e temos São Teutónio, como não podia deixar de ser. Também é padroeiro da diocese de Viseu, porque antes de fundar o Mosteiro de Santa Cruz, São Teutónio foi prior em Viseu, foi pároco em Viseu, num tempo em que até ainda não havia a Diocese de Viseu. Depois a Diocese de Viseu também foi criada e queriam que ele fosse o Bispo de Viseu, mas ele, na sua humildade, sempre recusou a ser Bispo. Foi até para a Terra Santa nessa altura, num tempo em que as viagens nada tinham de turístico ou de passeio, mas eram viagens, as peregrinações, viagens difíceis de fazer e perigosas mesmo. E, portanto, as pessoas faziam-no num sentido penitencial, num sentido de fé. E, portanto, São Teutónio teve assim um papel importante também na fundação da nacionalidade. Ele era amigo e conselheiro do rei Dom Afonso Henriques, o que não impedia de dizer as verdades e até de repreender o próprio rei. O rei, a rainha, Dona Mafalda, também a rainha mãe, Dona Teresa, de facto a sua palavra era forte como o fogo, embora fosse um homem humilde, de uma grande humildade. humildade, era alguém que falava o que tinha a falar. Há um episódio conhecido quando Dom Afonso Henriques, numa incursão à Andaluzia, fez prisioneiros alguns cristãos moçárabes e trouxe-os presos para Coimbra. E aí São Teotónio repreendeu o rei, disse-lhe que aquilo não eram maneiras de se tratarem os irmãos na fé, e obrigou o rei a libertá-los e a dar-lhes boas condições. Ficaram até lá nas instalações do mosteiro. E uma outra ocasião, por exemplo, em que, isto só para dar alguns exemplos, é curioso, a rainha Dona Mafalda, esposa de Dom Afonso Henriques, uma vez, na sua curiosidade, queria entrar dentro do mosteiro, quer dizer, entrar na parte da clausura, na parte reservada aos monges. E São Teotónio, embora ela fosse quem era, falou-lhe duro e disse que ali dentro ela não mandava nada. Ali dentro havia outra rainha que mandava mais, outra rainha que é a Virgem Maria, Nossa Senhora. E, portanto, também, de facto, alguém que serviu com humildade, embora sem deixar de ter também a palavra oportuna no momento oportuno. Uma palavra firme, não era? No momento isso mesmo, oportuno. Portanto, uma palavra que queimava como fogo, como diz a Sagrada Escritura. Muito bem, portanto, esta semana foi também semana de celebrar São Teotónio. Seu Padre, temos pela frente, e já vamos então olhar para a liturgia, mas temos pela frente a Quaresma, portanto, um período de preparação para a Páscoa. Este é um período, podemos dizer, delicado para na Igreja, não é? É um tempo forte, é um tempo forte, e daqueles mais significativos, porque, claro, temos que ter em conta que estamos a preparar a Páscoa. Se a Páscoa é a festa mais importante, naturalmente que a sua preparação também é das mais marcantes que há. A Páscoa, como sabemos, não é todos os anos no mesmo dia, varia conforme a Lua. Digamos que a semana em que cair a primeira lua cheia da primavera é a Semana Santa, e portanto, porque andamos assim, portanto varia, portanto isto uns anos é mais tarde, outros anos é mais cedo, umas semanas para a frente ou umas semanas para trás. Disso depende também o início da Quaresma, como é evidente, e toda uma série de festas móveis que dependem assim da Páscoa. Portanto, vamos interromper o tempo comum, andámos até aqui a celebrar assim de verde. Agora vamos começar a ver a cor roxa a partir de quarta-feira, da próxima quarta-feira, em que de facto começamos o tempo da Quaresma, este tempo de especial penitência e oração, também de uma maior caridade, de uma maior atenção ao próximo, e portanto, conforme o dia em que calha a Páscoa este ano a 12 de Abril, teremos então já na próxima quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, o tempo comum. Este ano chegámos até ao sétimo domingo, interrompemos, vamos depois retomar lá à frente, depois da Quaresma e depois do tempo pascal, a seguir ao Pentecostes, depois já retomamos novamente este tempo litúrgico, o tempo comum. Muito bem, portanto, e na próxima quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, é logo nesse primeiro dia, um dia de penitência. Sim, dia de jejum e abstinência. Claro que o jejum não é para toda a gente, não é para os doentes, não é para os menores de idade, também não é para as pessoas da terceira idade, naturalmente que não é para quem esteja na gravidez, portanto, mas para quem o puder fazer, certamente. Exatamente, para quem entre os 18 e os 69 anos, as pessoas saudáveis, as pessoas que estejam em condições de o fazer, pois limitando assim um pouco a alimentação desse dia, e também dia da abstinência. Esse já é mais fácil, a abstinência já é mais fácil ser feita por um maior número de pessoas, portanto teremos de facto esse dia assim forte também por aí, também por essa parte. São sinais que nos ajudam, sinais exteriores que nos ajudam interiormente também a perceber que estamos num tempo diferente, e também a exercitarmos o coração para perceber que nem só de pão vive o homem, mas que de facto caminhamos para Deus. Também o gesto da imposição das cinzas que se faz na celebração desta quarta-feira, em alguns casos no domingo a seguir. Eu, pelo menos na Pampilhosa, não tendo possibilidade de ir a todas as paróquias na quarta-feira, procuro, onde não fui na quarta-feira, fazer este gesto da imposição das cinzas no domingo seguinte, no primeiro domingo da Quaresma. Portanto, são 40 dias que começam assim de preparação. E que significado tem esse, o gesto da imposição? imposição das cinzas. Enquanto as cinzas são impostas, cita-se a passagem bíblica que diz: lembra-te, ó homem, que és pó e ao pó voltarás. De facto, é recordar a nossa fragilidade, uma fragilidade que é física, porque o nosso corpo, como todos os corpos na natureza, nasce, cresce e morre, tem o seu início e o seu fim. Portanto, da nossa vida é caduca, é breve, e portanto recordar que a nossa vida é breve, recordar que o nosso corpo, que agora pode ser muito belo, agora pode ser muito estiloso ou pode ser muito na moda, quer dizer, todas essas coisas. Saudável, não é? Sim, saudável também. Tudo isso não é eterno, não dura para sempre. Portanto, pode até ser bom enquanto dura, mas de facto não dura para sempre, terá o seu fim. O nosso corpo haverá de voltar para a Terra, como diz a lei, as leis também científicas, não é? Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O nosso próprio corpo, que às vezes corremos o risco de idolatrar, de fazer do nosso corpo um Deus, também obedece a essa lei, também veio da natureza e para a natureza voltará. E, portanto, procuramos compreender isto, é uma maneira de nos agarrarmos não àquilo que passa, mas àquilo que é eterno, àquilo que é para sempre, que é o amor de Deus por nós e a nossa vida, que com Ele será para sempre. Muito bem, Sr. Padre, olhamos então para a liturgia deste domingo, o sétimo domingo do tempo comum. Começamos então pela primeira leitura do livro do Levítico, em que se fala sobre o amor ao próximo. Sim, o amor ao próximo precisamente já nos aparece no Antigo Testamento, aqui pela boca de Moisés. Portanto, através de Moisés, Deus dirige-se ao seu povo e diz: sede santos, porque que eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, este apelo à santidade, à imagem daquilo que é o próprio Deus. Jesus vai dizer isto de outra forma no Evangelho: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Claro que falamos de uma perfeição relativa, não é? Não é de uma perfeição de ser no sentido de ser perfeito a 100%, mas é uma perfeição relativa. Há um salmo que diz: em todas as coisas perfeitas descubro limites, mas a vossa lei, Senhor, é grande sem medida. Portanto, certamente que essas coisas perfeitas, mas com limites, é certamente a nossa perfeição assim. Mas diz, e nesta perfeição, nesta santidade que se pretende, Deus diz: não odiarás do íntimo do teu coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. São palavras da leitura de hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro que aqui o próximo pode ser entendido ainda de uma forma um pouco limitada. O próximo como sendo apenas os do povo de Israel, apenas os da mesma nação, os da mesma raça, mas Jesus vai explicar e vai alargar e vai fazer-nos perceber que o próximo não é só os que são cá dos nossos, mas que qualquer um, mesmo o estrangeiro, mesmo aquele que é diferente, pode ser e é o nosso próximo. Como na parábola do bom samaritano, em que o samaritano, precisamente aquele de quem eles não gostavam, é que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. De qualquer forma, fica-nos esta doutrina divina sempre: não procurar a vingança, não guardar rancor, amar o próximo como a si mesmo. É a mensagem que vai depois ao encontro do que vamos ouvir no Evangelho uma também. Uma mensagem do Antigo Testamento e que se mantém tão atual nos dias de hoje, quando olhamos e vemos à nossa volta tantos episódios de racismo, de xenofobia, portanto, e fica-nos então Sobre isso, deixe-me dizer que eu senti intimamente uma certa vergonha, até o que aconteceu recentemente no desporto, o caso de Marega e de outros jogadores que têm sido alvo de racismo. Acho que é muito triste alguém vir assim trabalhar ou jogar, neste caso o trabalho deles é jogar, mas seja aquilo que for, alguém vir assim para o nosso país e ser tratado desta maneira. Isto envergonha-nos a todos como portugueses, porque o povo português, um povo que descobriu novos mundos, um povo que esteve em em África, que esteve no Oriente, e vermos assim, nós assim habituados a conviver com a diferença, vermos como afinal há no meio de nós tanto ódio e tanto racismo, é de facto muito triste. Não há maneira de ser cristão e racista, é qualquer coisa de incompatível, e quem de facto tem estes sentimentos, de facto tem que escolher um caminho, ou bem que é cristão e quer salvar-se ele e todos os povos, sejam eles todos os povos, nações e raças, sejam eles quem forem, ou então que reconsidere e que veja como se está a condenar a si próprio ao odiar o próximo, seja lá por que motivo for, muito mais por estes motivos. Claro que sim, de facto, foi de facto um episódio que pouco nos acrescenta a nós como portugueses. Seu Padre Orlando Henriques, olhamos agora então para a segunda leitura deste domingo. Temos então a primeira carta, e continuamos com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nos diz que nós somos templo de Deus. Sim, São Paulo sempre muito preocupado com as divisões naquela comunidade de Corinto, e portanto, continuando esta carta com esta preocupação, recorda-nos isto, que é uma verdade que nos vem do próprio batismo. Pelo batismo, de facto, tornámo-nos templo de Deus, tornámo-nos habitação de Deus. Deus veio morar em nós, no nosso interior, e isto é para nós uma grande graça, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade. Diz São Paulo: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. No fundo, a mesma mensagem da primeira leitura, sede santos como eu sou santo, pois o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Somos santos porque pelo batismo fomos santificados, tornados templo de Deus. Portanto, é preciso viver esta santidade, não afugentar a presença de Deus que quer vir habitar em nós. Também no Evangelho por São Mateus também nos fala sobre o amor aos inimigos. Sim, por isso mesmo a primeira leitura está em correspondência com esta passagem do Evangelho, em que continuamos a seguir o Sermão da Montanha, esse grande discurso de Jesus em que São Mateus de alguma forma resume aquilo que é o fundamental da doutrina de Jesus. Um sermão que começámos a acompanhar há quase um mês, há pelo menos 3 semanas, não é? Que temos vindo a acompanhar este grande discurso de Jesus, e que começa no capítulo 5 de São Mateus, com as bem-aventuranças. Este ano não ouvimos essa parte porque coincidiu com a festa da apresentação do Senhor, o dia 2 de Fevereiro, e portanto não ouvimos, porque não tivemos o quarto domingo do tempo comum, não ouvimos o início, mas temos vindo a acompanhar o resto, e uma vez mais chega esta parte em que Jesus, dando um passo no sentido de aprofundar o Antigo Testamento, como ele próprio diz, não veio negar, não veio revogar a lei antiga, mas veio completá-la. Se na lei antiga, como ouvimos na primeira leitura, Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus vem-nos dizer que o próximo pode até ser o inimigo. E por isso diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Como na primeira leitura Deus diz: sede santos como eu sou santo, também aqui Jesus nos convida a imitar a generosidade de Deus. Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus. Deus faz chover para os bons e para os maus. Deus não faz chover só na horta dos que são muito bons e lhe rezam e procuram seguir a sua lei. Também faz chover na horta dos ímpios e na horta daqueles que são maus, para ele e para o próximo. Até para com os ingratos e os maus, Deus é bom. Portanto, Jesus convida-nos a imitar esta generosidade de Deus. Porque se amais só aqueles que vos amam, que recompensa mereceis? Não é nada de mais fazer bem a quem nos faz bem, isso não tem nada de mais. O que é extraordinário, o que está para além daquilo que é normal, é fazer bem até àqueles que nos fazem mal. E por isso Jesus manda-nos orar, porque de facto, todas estas coisas começam pelo interior, pelo coração. Orai por amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, porque se eu rezo por alguém, já estou a querer, a desejar bem, a começar a desejar bem a essa pessoa. Já estou a desejar bem a alguém que porventura até me deseja mal a mim. Já estou a quebrar o ciclo do mal, de responder ao mal com outro mal, pagar o mal com o mal. Não, já estou a inverter este caminho. Já estou a responder ao mal com o bem. E portanto, começa de facto pela intenção, orando por eles, rezando por eles, e depois, claro, tem que passar para a ação também. São palavras muito fortes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E mais à frente, Jesus diz: se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se não fazem a mesma coisa os publicanos? Se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, ou seja, com essa perfeito no sentido de ter aquela generosidade, de ser bom até para com os ingratos e os maus. Muito bem, fica então aqui estas palavras do Evangelho segundo São Mateus e que também se aplicam nos dias de hoje. É isso também que temos vindo a constatar programa após programa. Seu Padre Orlando Henrique, estamos a terminar este programa Palavras de Esperança, passa sempre num instante, não é? Vamos à música. Havia tanto a falar sobre esta leitura do Evangelho, mas pronto, já não houve tempo, não há hipótese. Vamos então à sugestão musical, o que é que nos sugere para terminarmos o nosso programa? Vamos ouvir novamente Claudino Pinheiro, já ouvimos, creio que não foi há 15 dias que sim. Vamos ouvir novamente mais uma faixa deste CD de Claudino Pinheiro. Que brilha teu rosto, Senhor. Muito bem, boa ideia, boa sugestão. Ideia. Sim. Muito bem, ficamos então com este CD. Seu Padre Orlando Henriques, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova e mais uma edição do nosso programa. Obrigado. Foi um gosto recebê-lo. Obrigado, até breve. Se Deus quiser. Ficamos então por aqui neste programa Palavras de Esperança. Até um próximo programa.